Saneb é 224, chama Recife, 2685, bom voo. 2685, obrigado. Porcione 6212, aciona a identificação, desce pro 060, chegada marinha. 60, 09. Patrônio, boa noite, voo no 805. Voo no 805, aciona a identificação, desce para 2000 pés, QNH 10, 16, direto Duna. Direto Duna, 2016, voo no 0, voo no 805. Do Web 509. 809, completa o final, chama torre, 1895. 1895, mano. Manda um boa noite, Web 5809. Webjet 5809, altímetro 10 no meia. Baixada e travado? Ah, fia, 509. Jet 5809, livre pouso, pista no zero. O vento no meia, 0 graus, com 0,612 nós. Livre pouso, Web 5809. Voo no 643, aciona a identificação, desce para 4000 pés, QNH 10, 16, chega da Bonf. Voo no 643, mantém o perfil da chegada, mais à frente será autorizado ILS Whisky. 3152, acionando a identificação, 10060, chegada Mari. Acionando a 6212, desce até o 050. Jet 5809, no solo de Salvador, 12, lembrando agora, chama o solo 12, 19. 19, quanto é isso? Boa noite. Escolha 09, boa noite, táxi Alfa, Juliette, botão 10. Alfa, Juliette, botão 10. Sané 6212, direto pro Itap. Itap 6212. No 643, confirma indicada. 2, 8, 0. A gente reduza para 240. 31152, redução para 250 nós. Está mantendo 230 ali no caso. Trato. Puxa, né, 6212, descida autorizada até 3 mil pés, o ajuste é 10016. 3016. O gol no 643 solicitou o LS Whisky, positivo? Sente o no 643, após Pelúcio, eu vou Serra Vito 366. Três, redução para 229. Estabilizado LS 10, voo 10805. Gente, 10805, efetua o cheque pré-pouso, completa final e chama a torre, frequência 118, decimal 95, com pouso. 1895 atrás, obrigado, boa noite. Oxa, né, 6212, a descida está autorizada a 2 mil pés, autorizado final do procedimento, resposta brisada. 2000 autorizou e é 2012. Salvador, boa, voo 6060 para 150 para dentro. Bruno 606, desça ao nível 050, chega na mar. 050, chega na mar, 060. Controle Salvador, boa noite, com 1714, tem que dar a informação, já. 1714, desça ao nível 060, chega na mar. 060 na mar, com 1712, pode descer para os 50? O 3152, decida está autorizado até 4 mil pés, o ajuste Salvador 1096. 4.026. Da 3152 para o sequenciamento 2009. Voo no 643, 2009 no momento. 2009, 3152, sobretudo o radar, esquerda, rua 00, limite ao localizador. Esquerda 010, limite localizador da 10, 3152. Gol no 643, está sobre vetor, mantém a correção à esquerda, rua 200, limitado pelo lock. Direita, melhor, 200, limitado pelo lock, 643. 643, o senhor vai seguir um Airbus 318, agora passando a posição 1, se encontra 5.5 milhas do senhor. O gol no 643. 643. O 643 descida para 2.500 pés. O ajuste permanece no 096. 2.536, 646. 643, nessa pro intercepto logo que eu solicito o servidor 366 da presente. Pode ser 366 da presente. Autorizado, o tráfego já agora está 5.5 milhas e o tráfego do senhor está mais lento que o mesmo. O número 43 é posto estabilizado. É posto estabilizado, 643. 6212 estabilizado. Gente, 6212, completa final, cheque de pouso, torre, frequência 118, decimal 95. 19. 3152, descida para 3 mil pés, agora curva à direita na proa 060. Para interceptar o lock. 3000, direita 060, localizador 10, 3162. 6312, altímetro no 06, já baixar travado? 6212, baixar travado. Jorge, 6212, sente a guarda prenda da pista livre. Guarda. Cinco no solo 24, direita, Olivar chamou solo 121, décimo 9. 19, obrigado, boa noite. Igualmente. Gente, no 643, cheque pré-pouso, completa final, torre, frequência 118, décimo 95, com pouso. 2, 3, 4, 5, grato, até mais. Continuero 6212. Autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus com 139, 130 com 13. Tá, livre o pouso 6212. Ok. Oi, Salvador, boa noite. Ligou no 643, passe 0, baixa travada. O número 643 ainda está na frequência do controle. Pois. Boa noite, ligou no 643, passe 0, baixa travada. 643, boa noite. Confirmando, baixa travada? Afirmo. Última aproximação, aguardando apenas a pista livre, gol no 643. Guarda a pista livre, 643. Era 6212, no solo aos 26, reporte pista livre. Ano 606, desça para 3 mil pés. O ajuste em Salvador é 1-0-6. 3-0-6, agora no 606, boa. Ano 52, completa final, torre, frequência 1-1-8, decimal 95, bom ponto. 2-9-7, Salvador, ação 3152, longa, final da 10. Passou, travou, avistou. Reporte externo, baixado, travado, altímetro no 0, no 6, ação 3152. No 0, no 6, 52. Mike Charlie Alpha, sem identificação. Entra no solo, 1.9, Xenia 62, no 2. 2-9. Uno 643, livre pouso, pista no 0, vento no 50 graus com 1-0 mais. Livre pouso, 643. Flor de mare, chegada a mare, reporte quando no ideal. Solo 62, 1-2 no chalé. 212, táxi Alfa Juliette remota 1-2. Alfa Juliette remota 2. No 606, descida para 2 mil pés, ajuste com 1-0 no 6, livre LS e aposta blindada. O gol no 714, desça para 3 mil pés, o ajuste 1-0, 1-6. 3 mil pés, 1-0 no 6, com 714. Passou, Simbra baixou, travou, avistou. 3-1-5-2. 2, corrigindo, a aeronave já pousou e informarei que está livre. É isso, 1-5-2. Certo. Primeiro bate 3, solo os 2-9, direita, solo 2-1-9. 3-2-1-9, solo no meio, 4-3. Sete, 1-4, redução para 209. 209, 1-7, 1-4, reduzindo. Já 3-1-5-2, livre pouso, pistão 0, vento 1-5-0 graus, com 0-7 nós. Autorizado, pouso 10-3-1-5-2. Alfa Juliette para o 3, 2-3-4-3. Localizador, 606. Gente, no 606, completa final, cheque pré-pouso, torre 1895, vapor. 1895, vamos, 606. Mike Charlie Alpha, desça ao nível 050. 050, Mike Charlie Alpha. Volume 06, altímetro 106, reporta na externa, baixada travada. Chamada externa, baixou e travou, volume 06. Confirmando, já baixada travada? Ah, ativo. Certo, quanto à aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardo, 06. Tá 3152, no solo 32, reporta pista livre. Boa tarde. Chama o solo agora 1219, tanto 3152. 19, 06, livre pouso, pista no 0, vento no 4, 0 graus, com 1 3 nós. Livre pouso, pista no 0, com 1 3 nós. Tanto 3152, táxi Alfa Juliette, ponto 62. Alfa Juliette.